Cheiro 28, página 259, capítulo 20, Liberta. Jeb deixou-me chorar sem me interromper, e durante as fungadelas que se seguiram, não proferiu qualquer comentário. Apenas depois de me remeter completamente ao silêncio, por uma boa meia hora, é que falou. Alguém acordado aí dentro? Não respondi. Ainda estava muito apegada ao hábito do silêncio. Queres vir até cá fora? Esticar as pernas? Convidou ele. Tenho as costas doridas só de pensar nesse buraco imbecil. Por ironia, tendo em conta a minha semana de silêncio enlouquecedor, não me apetecia ter companhia. Mas um convite daqueles era algo irrecusável. Antes de pensar no que fazia, as minhas mãos puxaram-me para a saída. Jeb estava sentado no colchão, de pernas cruzadas. Fiquei à espera de uma reação sua, enquanto sacudia os braços e as pernas e fazia girar os ombros. No entanto, ele manteve os olhos fechados. Parecia estar a dormir, tal como a quando da visita de Jamie. Quanto tempo tinha passado desde que vira Jamie? E como estaria ele agora? O meu coração, já torturado, estremeceu levemente de dor. Estás melhor? Perguntou Jeb, abrindo os olhos. Encolhi os ombros. Tudo se vai arranjar, sabes? E abriu os lábios num sorriso enorme que lhe franzia o rosto inteiro. Aquelas tretas que estive a dizer ao Jared. Bom, não posso dizer que menti realmente, porque é tudo verdade. Se as coisas se virem por um certo ângulo. Mas de um ângulo diferente será menos a verdade e mais aquilo que ele precisava de ouvir. Apenas consegui fitá-lo, surpreendida. Não percebi uma palavra do que ele dizia. De qualquer maneira, o Jared precisava de fazer um intervalo. Não por tua causa, miúda, apressou-se a acrescentar, mas por causa da situação. Enquanto estiver afastado, vai aperceber-se de perspectivas diferentes. Perguntei a mim própria como é que Jeb parecia saber exatamente que palavras e frases me podiam agredir. E mais do que isso, porque se importava ele que as palavras me magoassem ou que as costas me doessem e incomodassem? A gentileza com que me tratava era assustadora, de certa forma, porque não a compreendia. Pelo menos a atitude de Jared fazia sentido. As tentativas de assassínio de Kyle e de Ian, a avidez jovial do médico em maltratar-me, todos estes comportamentos também tinham a sua lógica e nenhuma benevolência. O que pretendia Jeb de mim? Não fiques tão macambúzia, aconselhou ele. Isto tem um lado bom. O Jared tem andado muito casmurro em relação a ti e agora que vai estar fora durante algum tempo. É a altura certa para tornarmos as coisas mais confortáveis. Franzi o sobrolho, tentando descodificar as suas palavras. Por exemplo, continuou ele, costumamos usar este espaço como armazém. Quando o Jared e os outros camaradas voltarem, necessitaremos de um sítio para colocar a tralha toda que trouxerem. Por isso era bom arranjar um novo lugar para ti. Se calhar um espaço um pouco maior, não? Com uma cama? Jeb voltou a sorrir, enquanto agitava a cenoura à minha frente. Fiquei à espera que ele a arrebatasse de novo e me dissesse que estava a brincar. Em vez disso, os olhos dele, da cor da ganga desbotada, adquiriram uma expressão muito, muito terna. Houve algo naquela expressão que me fez sentir novamente um nó na garganta. Minha querida, não tens de voltar para aquele buraco. O pior já passou. Descobri que não podia duvidar da sua expressão franca. Pela segunda vez, na mesma hora, escondi o rosto nas mãos e desatei a chorar. Ele levantou-se e afagou-me o ombro, timidamente. As lágrimas pareciam deixá-lo pouco à vontade. Vá, vá, murmurava. Desta vez consegui recuperar o controle mais depressa. Quando limpei os olhos, e fiz uma tentativa para lhe sorrir, Jeb dirigiu-me um aceno de aprovação. Assim é que é. exclamou, afagando-me de novo. Agora vamos ter de ficar por aqui, até termos a certeza de que o Jared se vai embora e não nos apanha. Esboçou um sorriso rasgado, com um ar conspirador. A seguir, vamos divertir-nos à grande. Recordei que, por norma, a sua ideia de divertimento andava ligada a negociações de arma na mão. Ele riu-se com brandura ao ver a minha expressão. Não te preocupes com isso. Agora, enquanto esperamos, era bom que tentasses descansar um pouco. Aposto em como aquele colchão espartano te ia saber bem. Desviei o olhar do rosto dele para o colchão, no chão, e voltei a fitá-lo. Vá, insistiu Jeb. Estás com ar de quem precisa de um bom sono. Eu fico a tomar conta de ti. Comovida, e mais uma vez com os olhos úmidos, deitei-me no colchão e assentei a cabeça na almofada. Parecia-me caído do céu, mesmo que Jeb lhe chamasse espartano. Alonguei o corpo o mais que conseguia, esticando os pés e as mãos. Senti as articulações a estalar. A seguir, deixei o corpo relaxar e afundar-se no colchão. Tive a sensação que este me abraçava, eliminando todos os pontos doridos. Soltei um suspiro. Isso faz-me bem, murmurou Jeb. Saber que existe alguém a sofrer debaixo do nosso teto é o mesmo que ter uma comichão e não a conseguir coçar. Recostou-se no chão, a alguns metros de mim, e começou a cantarolar por entre dentes. Antes dele chegar ao fim do primeiro compasso, eu já dormia. Quando acordei, percebi que tinha dormido profundamente durante muito tempo. O sono mais longo, desde que ali chegara. Sem dores ou interrupções assustadoras. Isso faria com que me sentisse muito bem. Não fosse a almofada a recordar-me que Jared tinha partido. Ainda conservava o cheiro dele e cheirava bem, ao contrário de mim. Limita-te aos sonhos, suspirou Melanie, desolada. Mal me lembrava do meu sonho, mas sabia que Jared estava nele, como acontecia quando conseguia dormir profundamente para sonhar. Bom dia, miúda. Saudou Jeb com uma voz animada. Despeguei as pestanas para o olhar. Ele teria ficado ali sentado e encostado à parede durante toda a noite? Não me parecia cansado, mas de repente senti-me culpada por estar a sambarcar as melhores instalações. Parece que eles já se foram, informou-me Jeb, entusiasmado. Que tal fazermos uma excursão? Afagou a arma, presa à cintura com uma tira de couro, num gesto inconsciente. Arregalei os olhos, fitando-o incrédula. Uma excursão? Vá lá, não te armes em maricas comigo. Ninguém te vai incomodar. Pode ser que um dia precises de conhecer o teu caminho. Por aqui. Estendeu uma mão para me ajudar. Peguei nela instintivamente, com a cabeça a andar à roda, tentando raciocinar sobre o que ele dizia. Eu ia precisar de conhecer o meu caminho? Por ali? Porquê? E o que queria ele dizer com um dia? Quanto tempo esperava que eu sobrevivesse? Jeb puxou por mim para eu me levantar e impeliu-me em frente. Tinha-me esquecido de como era avançar pelos túneis às escuras, com uma mão a orientar-me. Era muito fácil. A caminhada mal exigia que me concentrasse. Vejamos, murmurou Jeb. Talvez a ala da direita, em primeiro lugar, para arranjar um sítio decente para ti. A seguir, as cozinhas. Continuou a planear a excursão em passos sucessivos, enquanto atravessávamos a fresta estreita que nos levava até ao túnel iluminado, de onde se acedia à sala grande e ainda mais brilhante. Quando o murmúrio das vozes chegou até nós, senti a garganta seca. Jeb continuou a tagarelar comigo, sem ligar ou ignorar o meu pânico. Aposto em como as cenouras já nasceram hoje, dizia ele, conduzindo-me para a praça principal. A luz encadeou-me, não me deixando ver quem ali estava. De qualquer modo, senti os olhares a pousarem em mim. Como de costume, o silêncio súbito era ameaçador. Isso mesmo, respondeu Jeb a si próprio. Tenho sempre a sensação de que isto é uma maravilha. Uma rebentação verdejante, saborosa. É um gosto para a vida, em qualquer altura. Parou e estendeu a mão, convidando-me a olhar. Semicerrei os olhos para ver o que ele me mostrava. Mas o meu olhar continuou a vaguear pela sala, enquanto se ambientava. Ainda demorei alguns momentos até ver o que ele referia e também vi que deveriam estar ali umas 15 pessoas nesse dia e que todas me lançavam olhares hostis, mas também se ocupavam com outra coisa. O quadrado, grande e escuro, que ocupava o centro da grande caverna, já tinha deixado de ser escuro. Metade estava semeado com rebentos de verdura, tal como o Djeb afirmara. Era uma maravilha e um espanto. Não era de admirar que ninguém andasse ali por cima. Tratava-se de uma horta. Cenouras? Sussurrei. Ele respondeu-me com a voz num volume normal. Aquela metade que está a rebentar. A outra metade tem espinafres. Devem começar a crescer dentro de poucos dias. As pessoas da sala tinham regressado ao trabalho, ainda com olhares furtivos, direcionados a mim, mas mais concentradas nas suas tarefas. Era bastante fácil perceber o que faziam e também para que servia o grande contentor montado sobre rodas e as mangueiras, agora que via tratar-se de uma horta. Estão a regar? Sussurrei mais uma vez. Isso mesmo, com este calor a terra seca muito depressa. Acenei com a cabeça, concordando. Supunha que seria cedo, mas já estava a suar. O calor da radiação intensa que vinha de cima infiltrava-se nas grutas. Tentei analisar de novo o teto, mas era demasiado brilhante para o conseguir fitar. Puxei pela manga de Jeb e olhei de lado para a luz ofuscante. Como? Jeb sorriu, parecendo ficar entusiasmado com a minha curiosidade. Da mesma maneira que os ilusionistas fazem, com espelhos, miúda. Centenas deles. Levei bastante tempo a colocar todos lá em cima. Quando temos de os limpar, é bom dispormos de umas mãos extra. Estás a ver? Há apenas 4 pequenos respiradores no teto. E isso não dava a luz que eu pretendia. O que achas disto? Puxou os ombros para trás, de novo orgulhoso. Brilhante. Murmurei, espantoso. Jeb esboçou um largo sorriso e acenou com a cabeça, desfrutando da minha reação. Vamos prosseguir, propôs. Hoje temos muito que fazer. Conduziu-me para um túnel diferente, uma galeria natural que saía da grande gruta. Este era um território novo. Os meus músculos ficaram tensos. Avancei com as pernas rígidas e os joelhos tolhidos. Jeb deu-me uma leve palmada na mão, ignorando os meus nervos. Na sua maior parte, isto é uma zona para camaradas e alguma armazenagem. Aqui os tubos ficam mais próximos da superfície, o que torna a iluminação mais fácil. Apontou para cima, na direção de uma fenda brilhante e delgada, localizada no teto do túnel acima de nós. Emanava um foco de luz do tamanho de uma mão que se projetava sobre o solo. Chegámos a uma bifurcação. Não era exatamente uma bifurcação, pois havia várias passagens que partiam dali. O túnel ramificava-se como um polvo em 8 galerias. A terceira a contar da esquerda, referiu ele, ficando a olhar para mim na expectativa. A terceira a contar da esquerda, repeti. Isso mesmo, não te esqueças. É fácil perder-me-nos aqui dentro. E isso era perigoso para ti. Para esta gente, era mais fácil apunhalar-te que explicar-te o caminho certo. Estremeci. Obrigada, disse por entre dentes com uma ironia subtil. Ele riu-se, como se a minha resposta o divertisse. Não vale a pena ignorar a verdade. Ela não soa pior por a dizermos em voz alta. Também não melhorava. Mas não acrescentei isso. Começava a sentir algum prazer. Era muito bom ter alguém com quem voltar a conversar. Jeb era, no mínimo, uma companhia interessante.